CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, neste sábado, eu recebo aqui no estúdio da CBN o tenente-coronel Marcos Antônio Jank, comandante do 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui e vamos às suas perguntas. Prazer recebê-lo neste fim de semana, que aliás, esta semana agora que tivemos foi uma semana comemorativa para os bombeiros? Sim, foi comemorado no dia 2 o Dia Nacional do Bombeiro. E durante essa semana nós estamos desenvolvendo atividades nos nossos quartéis, mas principalmente no quartel da Vila A, situado próximo ao Gramadão. Atividades para mostrar o nosso serviço, mostrar os nossos equipamentos, principalmente as crianças, né? Que são um incentivo a mais para o desenvolvimento das nossas atividades. Então nós estamos com várias atividades, com demonstração de equipamentos, viaturas, possibilitamos que as crianças manipulem o nosso material e com certeza é uma diversão a mais para elas. E tudo isso em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro e à Semana Nacional do Bombeiro, que é comemorada em todo o país. Agora, neste domingo, inclusive, tem mais uma atividade especial ali no Gramadão? Será o encerramento dessa semana, né? E daí nós estaremos ampliando essas demonstrações, teremos brinquedos, cama elástica, aqueles escorregadores infláveis, para que as crianças possam brincar ainda mais e participar nesse próximo domingo das nossas atividades. Isso visando aproximar a corporação da população. E a gente sabe que a profissão de bombeiro, ela é uma profissão que ao mesmo tempo que ela é atraente, né, a gente vê que muitas crianças, tanto os meninos quanto as meninas, expressam, né, o sonho de quando crescer ser bombeiro e tudo mais, mas também ao mesmo tempo é uma profissão perigosa, em que se lida não apenas com o risco à própria vida, mas também em salvar a vida de terceiros. No seu caso, especialmente, vou lhe perguntar, há quanto tempo você já é bombeiro? Bem, eu entrei no Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná no dia 21 de fevereiro de 1985. Já é um longo tempo dentro da corporação. Eu fiz a Academia Policial Militar do Guatupê, o curso de oficiais, especificamente para bombeiros, e me formei em dezembro de 1987. Depois fiquei estagiando no litoral, estagiei em Curitiba, estagiei em Cascavel, e no dia 28 de junho de 1988 eu vim a ser designado aqui para Foz do Iguaçu. E praticamente de lá para cá eu não saí mais daqui, tive uma ou outra saída esporádica, mas fixei residência aqui, consegui desenvolver o meu trabalho de bombeiros aqui e ascendi de aspirante a oficial a tenente-coronel no Corpo de Bombeiros, principalmente aqui em Foz do Iguaçu. Então, Foz do Iguaçu para mim, em termos de cidade, em termos de bombeiro, é a minha vida, posso dizer assim. Não queria ser, a princípio, não sonhava em ser bombeiro, como algumas crianças demonstram isso desde pequeno. Inclusive meu filho disse, pai, eu vou ser bombeiro. Ah, mas ali tem influência. Não, né? Mas eu não tive essa influência, então eu não desenvolvi, não tive esse sonho. E surgiu num determinado momento, durante o segundo grau do colégio, que surgiu essa oportunidade. E olha, te digo uma coisa, Guilherme, é uma profissão muito bonita, é uma profissão recompensadora. Tem as dificuldades, tem os perigos, como você mesmo bem citou, mas desde que a gente faça tudo com técnica, com segurança, dentro das táticas necessárias, ela nos proporciona assim, um resultado muito bacana, que é o reconhecimento principalmente da população. Por isso que a profissão de bombeiro ela é muito reconhecida. Geralmente vai chamar o bombeiro, vai acionar o corpo de bombeiros naquele momento mais delicado da sua vida. Seja um incêndio, seja um acidente, seja um salvamento, seja um vendaval até, uma chuva com granizo. Então, nesses momentos, você vai acionar o bombeiro. E você tem um pronto atendimento, uma pronta resposta. É aquela pessoa que vai chegar, vai te dar a mão, vai te retirar da água naquele momento mais difícil, que você estava se afogando, ou ali você está preso na ferragem, retira você com todo cuidado, coloca numa ambulância, leva para o hospital. Tudo isso faz com que a profissão seja bem reconhecida. Não que as outras profissões não sejam, mas você acaba gerando um vínculo de gratidão e de reconhecimento pela profissão por causa desses momentos. E tudo isso a gente já passou. Evidentemente que como oficial a gente fica voltado mais para o lado É administrativo, porque a máquina tem que andar, é que nem uma rádio, você tem que ter o pessoal de campo, o jornalista, mas tem que ter o administrativo. E no Corpo de Bombeiros também. Tem o pessoal mais operacional e tem o pessoal administrativo, porque senão a máquina não funciona. Então, quando a gente é oficial, a gente vai pro operacional, mas não com tanta frequência como um praça da corporação. Mas todos nós, quando nos defrontamos com situações de perigo, situações de incêndio ou de qualquer outra ocorrência, nós nos dedicamos e nos empenhamos ao máximo para que o sucesso dessa operação resulte no benefício de um outro ser humano. Quando falamos do trabalho do bombeiro, também, imediatamente, até a imagem clássica, né, que fica na cabeça das pessoas é o combate a incêndios. Isso é colocado em filmes, enfim, no próprio imaginário popular está presente. Nos desenhos animados, a gente vê também a imagem do bombeiro ajudando a salvar um gatinho preso em cima da árvore, que aparece em vários desenhos animados. Quais são as tarefas mais, digamos assim, rotineiras, mais cotidianas realizadas pelos bombeiros aqui na região? Lembrando, claro, que aqui, especificamente no Paraná, temos também a questão do SEAT, né, que é realizado pelos bombeiros. Hoje o carro-chefe, eu diria assim, dos nossos atendimentos é o atendimento pré-hospitalar, que é o do SEAT que você colocou agora. Eu diria que de 70% a 80% das ocorrências são voltadas para esse foco. Mas ainda temos, como eu falei, as missões de prevenção e combate a incêndios. Por que não ocorrem tantos incêndios? Porque o nosso trabalho preventivo, ele é muito forte. A prevenção e combate a incêndios, as buscas e salvamentos, os resgates, o resgate de um animalzinho, pode ser um gatinho que está lá na árvore, mas pode ser um cavalo que caiu no poço, um boi que caiu também lá no banhado, nós também iremos lá e vamos retirar. Mas principalmente o foco nosso hoje é o atendimento pré-hospitalar. Até porque, pelas questões estruturais que hoje nós estamos nos envolvendo no dia a dia, número de carros, número de motocicletas, tudo isso, tende com que o nosso atendimento pré-hospitalar seja o principal desenvolvido pela corporação. Mas todos os outros são fundamentais, porque, como eu falei agora há pouco, no momento de maior sofrimento, para qualquer tipo dessas ocorrências, nós estaremos à disposição. Estou conversando aqui na CBN com o Tenente Coronel Marcos Antônio Janken, ele que é comandante do 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui em Foz do Iguaçu. Vamos a um rápido intervalo neste CBN Entrevista para atualização do noticiário em rede nacional com o repórter CBN. Já voltamos com a segunda parte desta conversa aqui em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. CBN Entrevista. CBN Entrevista, eu recebo neste sábado aqui na Rádio Que Toca Notícia o Tenente Coronel Marcos Antônio Janck, ele que é comandante do 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros. E na primeira parte desta entrevista já falamos um pouco a respeito da Semana Nacional do Bombeiro, comemorada nesta semana aqui em todo o território brasileiro. Aqui em Foz do Iguaçu não foi diferente, várias ações foram realizadas, inclusive neste domingo teremos uma demonstração de equipamentos ali no gramadão da Vila A. E eu comentava com o Jean que a respeito até do fascínio, né, que a profissão de bombeiros exerce em crianças, em adultos também. E eu verifico uma situação específica da nossa fronteira, e você sabe bem disso. Os bombeiros aqui no Paraná, eles são profissionais, são ligados à polícia militar, à corporação militar. Agora, no Paraguai e na Argentina, a situação ela acaba sendo bem diferente. São bombeiros voluntários e que, volta e meia, não apenas pedem auxílio, mas existe uma troca de informações muito grande entre as corporações? Sim, eu não diria que nós somos profissionais, eu diria que nós somos remunerados. Eles também são profissionais, só que eles, abnegadamente, eles são voluntários. Uma vez eu fui corrigido por um próprio bombeiro do Paraguai, ele falou, Janck, muito amigo, né? Janck, eu também sou profissional. Então eu fiquei pensando, nossa, ele tem razão. Eu fiquei pensando, ele tem mais razão porque ele não ganha nada para estar fazendo isso. É apenas a dedicação. A dedicação, mesmo, né? O amor à profissão. Mas, voltando à tua pergunta, o nosso relacionamento aqui entre os bombeiros da fronteira é muito bom. Uma vez, anteriormente, falando com um bombeiro do Paraguai, a dificuldade que eles têm, mas não deixam de executar maravilhosamente o trabalho que, que a profissão de bombeiro nos impõe. Uma vez, num incêndio que eu fui lá, conversando com os bombeiros, ele falou assim, que bonito o seu equipamento, o seu equipo de combate a incêndio. Eu falei, nós temos, nós ganhamos. Ele falou assim, Janck, aqui se eu quiser ter alguma coisa eu tenho que comprar, eu tenho que pagar do meu bolso. Eu acabei ficando sensibilizado com aquilo, falei, nossa, olha a dificuldade do cara. E ele, inclusive, esse bombeiro, um dia deu um sinal de incêndio, um chamamento de incêndio lá, e ele trabalha numa empresa, daí ele falou assim pro patrão, posso ir ao incêndio e tal? O patrão disse, não, não pode. Ele pediu demissão na hora para ir combater o incêndio aqui em Ciudad del Este. Então veja como a profissão ela nos torna assim, como eu diria, abnegados pelo cumprimento do dever, né? Mas aqui na fronteira, o nosso relacionamento, o nosso entrosamento entre as instituições, bombeiro do Paraná, bombeiro do Paraguai, de um modo geral, porque tem vários departamentos ali, e o bombeiro de Puerto Iguaçu é muito bom. Como é que está dividida a estrutura do Corpo de Bombeiros, não só apenas aqui em Foz do Iguaçu, mas em toda a área deste nono grupamento? É, a sede do nono grupamento é aqui em Foz do Iguaçu, e nós temos três subgrupamentos de bombeiro, que são as subunidades que a gente fala. Nós temos uma subunidade em Foz do Iguaçu, uma subunidade em Medianeira, e nós temos uma futura subunidade que será instalada em Santa Helena. Seria o primeiro subgrupamento aqui, o segundo subgrupamento em Medianeira, o terceiro em Santa Helena. E nós atendemos aqui em Foz do Iguaçu com 5 postos. Nós temos um posto de bombeiros em Medianeira, um posto de bombeiros em Santa Terezinha do Itaipu e 2 postos de bombeiros comunitários, um em São Miguel do Iguaçu e um em Santa Helena, que esse de Santa Helena futuramente já tornar-se-á militar. Temos planos, inclusive, de expansão da atividade dos bombeiros aqui em Foz do Iguaçu, porque, por exemplo, a sede principal hoje está situada ali na região da Avenida JK, né? Existe até, foi feito há um tempo atrás, o repasse de um imóvel ali na região de São Francisco. Como é que está essa negociação, até o trabalho de reforma ali desse local? Esse está sendo um problema ainda, porque nós não conseguimos deslanchar na obra. Para que a gente consiga hoje fazer uma obra pública, nós temos que fazer um hall de documentações, de projetos, de planilhas, e é isso que está demorando. Inclusive, foi boa essa sua pergunta, para que a gente possa dar uma satisfação para os moradores ali. Aquela sede onde funcionava o antigo SESI do Morumbi será um futuro quartel do Corpo de Bombeiros. Eu só estou hoje finalizando parte de projetos e planilhas, porque para eu poder licitar a reforma daquelas instalações, eu tenho que estar tudo muito bem definido. Então isso demanda tempo, demanda conhecimento, demanda uma série de requisitos que, se eu fizer mal feito, lá na frente eu tenho que responder por que eu não fiz. Nós também temos lá no quartel da Vila, existe o quartel da Vila, que fica atrás da concha acústica, e tem uma área que fica de frente exatamente para a nova catedral. Ali também, já está em Curitiba, na Paraná Edificações, a solicitação de um projeto para a construção de um novo quartel também do Corpo de Bombeiros, daí voltado para frente da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, um quartel muito moderno, só que também esbarra a celeridade dessa obra na questão burocrática, mas que tem que ser cumprida. Mas eu acredito que brevemente nós teremos boas notícias. Eu, mais do que ninguém como comandante, quero dar essa resposta à população, só que eu tenho que cumprir alguns requisitos. Nós tivemos uma grande fatalidade aqui em território nacional, não sei se posso chamar de fatalidade exatamente, que foi o incêndio da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, e que lançou imediatamente as atenções a respeito das importâncias mesmo da prevenção de incêndios e acidentes no Brasil. Também com esse incêndio, deixou-se em evidência o fato de que, em praticamente todo o país, o número de pedidos de vistorias ao Corpo de Bombeiros acaba sendo maior do que a capacidade de atendimento das corporações. De lá para cá, o que você avalia que mudou até com relação ao interesse das pessoas quanto a esse tema da prevenção? Não sei se mudou o interesse. Como pessoa, eu quero melhorar, eu quero... Não sei se é bem interesse ou foi... uma precaução, é diferente interesse de precaução aí, preocupação, diria eu. Mas a demanda de serviços aumentou consideravelmente. A gente gostaria de proporcionar uma celeridade também nisso, nessa agilização de análise de projeto, de vistorias e tal, mas é que a demanda realmente aumentou muito. Ainda bem, eu gostaria que houvesse realmente interesse por parte das pessoas em segurança. Eu te pergunto, você tem um extintor em casa? Eu, como a maioria das pessoas, não tenho. Eu tenho, não é porque eu sou bombeiro, mas eu tenho um extintor em casa. Então, esse tipo de preocupação demonstra interesse. E não é preocupação, é interesse. Se nós conseguíssemos mudar no país a palavra preocupação para interesse de toda a maioria, tornando isso uma coisa cultural, com certeza evitaria uma tragédia como aquela. Enquanto for preocupação ou uma simples burocracia de papel para atender demandas municipais ou administrativas, isso ainda não é a melhor coisa. Quiçá um dia nós consigamos no país, na parte de segurança de bombeiros, ter desenvolvido nas pessoas o interesse pela questão de segurança. As pessoas terem um extintor em casa, por exemplo, aquelas que têm condições de adquirir. É que nem o extintor no carro. Ah, nunca vou precisar. Um dia que dá um pequeno sinistro, se você tem um extintor no teu carro, você consegue debelar. E a mesma coisa em casa. E a mesma coisa nas edificações comerciais, industriais e tal. Então, gostaria eu de ver um dia as pessoas com interesse nesse assunto. E não somente motivados por uma tragédia como foi Santa Maria. Que o efeito Santa Maria, como eu falo, infelizmente tiveram que morrer 241 ou 2 pessoas, para que daí as pessoas, mas é importante eu ter uma porta de emergência no meu estabelecimento, com barra de pânico, eu ter sinalização de emergência. Mas tinha que morrer tudo isso para alguém se preocupar? Agora, aquelas pessoas que já demonstravam interesse antes, não se preocuparam com o efeito pós-Santa Maria. Já estavam devidamente com seus estabelecimentos qualificados e prontos para o atendimento da população. Agora, realmente, este ponto que você colocou, a questão da pessoa ter um extintor em casa, é algo que, na minha cabeça mesmo, jamais tinha passado da necessidade de ter esse tipo de equipamento. Com relação até a medidas que as pessoas podem tomar como precaução em casa, vocês, da experiência de bombeiros que vocês têm, até um tempo atrás nós fizemos uma matéria aqui na CBN a respeito que boa parte dos acidentes acaba acontecendo em casa, né, acidentes domésticos. O que se pode recomendar aí de posturas para que as pessoas evitem realmente? Medidas simples que podem ser tomadas, como arrumar uma panela no fogo ali para evitar esse tipo de emergências. Nós temos que pensar que não é porque nós estamos dentro da nossa casa que nós não corremos riscos. É o risco de um choque elétrico, é o risco de uma queimadura, é o risco de uma queda, é o risco de uma sobrecarga de equipamentos numa determinada tomada. Então veja, tudo isso são procedimentos que todos nós podemos fazer e muitas vezes negligenciamos isso aí. Então as pessoas têm que pensar que mesmo estando na segurança do seu lar, é possível ocorrer acidentes. É possível que nós tenhamos danos ao nosso patrimônio. Trotes ao corpo de bombeiros. Eu até lhe comentava aqui no intervalo que eu, quando era criança, tinha o hábito de passar trotes telefônicos, mas felizmente, até por orientação dos pais, jamais passei trotes para os bombeiros ou para a polícia. Agora, pode até ser uma brincadeira de criança o trote, mas para os bombeiros acaba sendo coisa séria, né? Não diria só para os bombeiros. Qualquer órgão de segurança, pode ser para a polícia militar, para a guarda municipal, para o Corpo de Bombeiros, para o SAMU. Veja, se alguém pega um telefone e vai ligar para um desses órgãos, a ocupação de uma linha, que não são tantas linhas assim para cada uma dessas instituições, a ocupação dessas linhas para contar piadinha, para xingar, para passar trote, como você falou, isso vai estar ocupando uma linha que alguém, num outro canto da cidade, num outro segmento, pode estar realmente passando necessidade. Foi lá na cozinha, derrubou a frigideira, se queimou todo. Ou derrubou a chaleira com água quente, sei lá. Agora, se neste mesmo momento tem uma criança, ou até adulto, que tem muito adulto que faz isso, está ocupando o telefone para uma brincadeira, aquela pessoa que estava passando uma necessidade e uma tragédia que poderia estar para ocorrer, não vai ter acesso a essa linha. Então veja a gravidade de você passar trote para as instituições de saúde e segurança. Você poderá estar prejudicando o atendimento que nós queremos que seja o mais rápido possível por uma brincadeira de mau gosto. Não façam isso. Isso aí eu já tenho quase 30 anos de bombeiro aqui e falo, desde que eu era aspirante, vamos dizer assim, não passem trote para as instituições. Antes a gente se concentrava para o bombeiro somente porque as perguntas eram mais voltadas. Mas depois, com a experiência, você começa a ver que outros órgãos sofrem com isso. Então, não passem trote para as instituições, principalmente aquelas voltadas à segurança e à vida, porque um parente seu, um amigo seu, ou uma outra pessoa da sociedade poderá estar realmente precisando de socorro. E o socorro, quando chega atrasado para o atendimento, pode representar a razão entre a vida e a morte. Falando entre vida e morte, você, como bombeiro, já esteve assim numa situação complicada no momento de atender algum chamado? Como foi uma das passagens até mais difíceis que você já enfrentou ao longo de essas quase 3 décadas como bombeiro? Eu lembro de um acidente de carro. Existem várias, evidentemente, mas essa foi muito marcante para mim. Eu estava voltando de Cascavel, eu e mais 2 oficiais, de uma solenidade. Estávamos com farda de solenidade. E ali em São Miguel do Iguaçu, logo na subidinha que entra para a cidade de São Miguel do Iguaçu, no tempo que a rodovia ainda não era duplicada, um carro embaixo de um caminhão. Daí nós estávamos com a viatura, paramos com farda de solenidade, vamos dizer assim, né? Não era essa farda operacional que nós temos e que serve para o nosso dia a dia de trabalho. E chegamos lá, o carro embaixo, todo arrebentado, embaixo de uma carreta, e um motorista, de um porte físico avantajado, e preso às ferragens. Daí, eu e os demais oficiais, cada um foi fazer uma missão, né? Um foi fazer o isolamento da pista, o outro foi tentar retirar o veículo, e eu fiquei abordando a vítima, o motorista. Eu lembro que nós conversávamos muito, ele só pedia, não me deixe morrer. Não me deixe morrer, que eu tenho esposa, tenho filhos, por favor, não me deixe morrer. Eu falei, calma, não, vai dar tudo certo, nós vamos tirar você daqui e você vai sobreviver. Fizemos o nosso trabalho, tivemos que pegar um guincho para tirar o caminhão de cima do veículo e eu abraçado com esse motorista. Conseguimos retirar, colocamos na ambulância, ele foi trazido para Foz do Iguaçu, vivo. Nossa, missão cumprida, nós estávamos, vamos dizer assim, com o sentimento do dever cumprido. Para minha surpresa, aquela situação foi muito marcante. E eu liguei para o hospital, na época era Santa Casa, e perguntei como é que tá o paciente, assim, essa... Não, ele faleceu. Mas como é que ele faleceu? Ele foi para a mesa de cirurgia e na hora da anestesia deu um choque anafilático nele. Veja, não foi o acidente que matou esse rapaz. Nós conseguimos salvá-lo, retirá-lo. Então, ou seja, eu cumpri minha missão de não deixá-lo morrer para ele voltar para a família. Mas veja como existe o sentimento de... Chegou a hora dele. Nós adiamos um pouco a hora dele, mas não teve jeito. Aquele dia era o dia, infelizmente, da partida dele. Ele foi e morreu na mesa de cirurgia. Então você veja... Então são coisas assim, Guilherme, que... Você vê, não esquece, faz quase 20 anos isso. Mas são coisas marcantes e como cada bombeiro que você conversar aqui em Foz do Iguaçu ou cada bombeiro que você conversar por esse mundo afora... Você vai ver histórias, umas mais pontuais, outras mais genéricas, mas você vai ver histórias como essa, daquilo que você tentou o máximo de executar durante o salvamento, e a pessoa vira morrer algum tempo depois, ou já na sequência, ou mesmo na hora que você está prestando atendimento. Muitos dos nossos socorristas já perderam vítima ali na ambulância. De você estar se dedicando, de eles estarem no máximo, de fazendo todos os procedimentos necessários, e a vítima, puf, morrer ali. Então, isso tudo me leva, além do lado profissional, o lado espiritual, eu tenho uma mensagem para isso. Eu acho que quando é o momento, quando é a hora da partida, por mais que o bombeiro seja herói, que todo mundo acha que... Nós só fazemos o nosso trabalho. Existe um ser superior, chamado Deus, que diz assim, bom, chegou a tua hora, meu filho, agora... Você vai. Não adianta nem esses meninos aí de baixo tentar segurar tuas pontas, que não é. Tua hora chegou. Então, essas coisas marcam e a gente reforça o lado espiritual com essas situações. Mas a crença num ser superior e divino é que nos fortalece no nosso dia a dia e nos mostra que a nossa profissão, que é a profissão de bombeiro, ela realmente vale a pena. Por mais que a gente perca uma vítima, como eu perdi essa ali, né? Como a gente perdeu essa depois, né? Não foi bem na hora, mas... não esqueci que ele foi, né? Como os bombeiros que trabalham com a gente. Mas como a gente está muito focado em Deus e nisso, a gente com certeza supera todas as dificuldades. E olha, eu lhe perguntei num momento difícil, quem ouviu você falando, apesar do rádio não ser imagem ainda, com certeza pôde sentir um pouco dessa emoção que você utilizou ao relatar a situação. E agora até ele pergunta a respeito de alguma grande vitória que você lembre que tenha tido durante esta carreira de bombeiro, já que estamos quase nos minutos finais dessa entrevista, terminar com uma história feliz, né? Algo que tenha lhe marcado positivamente, no sentido de um triunfo assim que tenha obtido durante este período. Eu vou contar uma história bacana que eu acho. É uma pessoa aqui da cidade, né? Não vou nem citar nome, né? Para não é o caso. Uma vez eu vindo na estrada também, de Curitiba, era um domingo de Páscoa, eu tava voltando, tinha ido para Curitiba e voltando para casa e tal, em céu azul, um acidente de trânsito. Carros estourado para tudo que é lado ali. Eu tava de folga, né? Mas o senso de bombeiro fala mais alto, né? Daí pedi ajuda do pessoal que estava por ali. Você vai lá, faz a segurança, faz a contenção do trânsito e tal. Porque não, também é uma época que não era nem pedagiada, nem tinha segurança, as ambulâncias, nada, né? Daí fomos lá, prestamos atendimento. Chegamos, tinha um carro, um cadete, e tinha uma senhora dentro, sentada no banco do carona. Nós, eu e mais alguns, chegamos, pô, o que a senhora tem e tal? Não, eu tô com dor nas costas. E a gente aprende nas nossas aulas, nos nossos cursos, que quando o sintoma é esse, você tome todos os cuidados que pode ter um problema mais sério. Sem dizer que tomamos todos os procedimentos, não tinha maca, não tinha nada. O assento do banco traseiro do cadete estava solto. Falei, gente, com as outras pessoas que estavam nos ajudando, vamos deitar essa senhora no assento do cadete. Antes disso, tomamos todo o cuidado, fizemos a contenção da coluna, da cervical dela, certinho. E não tínhamos colar cervical, não tínhamos nada. Pegamos um cabide, dobramos e colocamos certinho, retiramos com o maior cuidado possível e colocamos em cima de uma F1000. Pensei, fizemos o nosso trabalho e as outras pessoas ali estavam relativamente bem, mas essa era mais preocupante e foi para o hospital. Nunca mais encontrei essa pessoa. Não sabia da história, do final da história, mas teve um final da história. Uma vez, daí, passados alguns anos, eu fui num casamento. E o meu filho era o pajem e uma menininha, a daminha de honra. Daí chegou o marido dessa senhora e falou assim, você não é o Jank? Sim, eu sou o Jank. Isso aqui só está ocorrendo hoje, da minha filha estar com o teu filho, porque você salvou minha mulher. Mas como assim? Nem lembro. Lembra daquele acidente na BR-277? Assim, assim. A minha esposa tinha uma fratura na coluna. E o procedimento que você tomou foi tão correto. E nós colocamos a vítima em cima de uma caçamba de uma F1000, pra você ter uma ideia. Não tinha ambulância, nada. Foi tão correto e tão certo que ela chegou no hospital, foi recuperada. E nós casamos, tivemos filhos. E hoje está aqui, teu filho e a minha filha sendo pajem e dama de honra de um casamento. Depois ele trouxe a esposa para que eu pudesse vê-la e tal. Você, eu, né? Me abraçou, agradecemos e tal. Ela agradeceu e eu também fiquei muito emocionado com isso. Então veja como o destino me reservou uma situação diferenciada de alguns anos depois eu ver uma vítima atendida por mim bem. E se eu tivesse agido errado, Guilherme? Se eu não tivesse o conhecimento que a corporação me proporcionou, o que aconteceria? Talvez ela não tivesse filhos, talvez ela... Porque era uma fratura na coluna bem, bem alta. Ela podia nem ter filhos, ela podia não ter família, ela podia ter morrido, ela podia... Mas não, tudo deu certo, tudo foi bem feito e tudo contribuiu para isso. Então esses são os presentes que a gente ganha. Então foi uma história que eu não tinha final. Depois de alguns anos eu passei a ter um final muito legal. E eu conheço o casal, são muito bacana. Então você veja, são histórias assim que fizeram parte da minha vida e fazem parte da vida de todos os bombeiros. Já teve bombeiro nosso que salvou uma criança que estava se engasgando com um pedacinho de carne. Já teve uma senhora que se engasgou com um pedaço de carne também, foi um outro bombeiro, salvou. Então cada um tem uma história de sofrimento no momento e uma história de, muitas vezes, alegria posterior. Então isso não tem preço, não é o salário só. Lógico, o salário nos mantém. Mas são histórias assim, são momentos assim, Guilherme, que nos fazem acreditar que a profissão de ser bombeiro vale a pena. Para finalizar a entrevista, eu não me recordo agora em qual meio de comunicação que eu vi algo a respeito, mas eu me lembro perfeitamente que na matéria em questão falava de um hobby que você tem com relação a colecionar carrinhos de bombeiro. É só meio louquinho, né? Meio louco, né? Eu tenho aproximadamente 500 carrinhos de bombeiro de diversos tamanhos, miniaturas, até caminhõezinhos um pouco maiores. Todo mundo tem um pouco de loucura. Uns colecionam caneta, outro chaveiro, outro boné, outro latinha de cerveja. E eu coleciono carrinho de bombeiro. Mas isso ligado à minha profissão. Então ele torna-se muito mais representativo. Porque tá ligado àquilo que eu faço no dia a dia. Se você for na minha sala no quartel, for na minha casa, você vai ver. Tem um armário cheio de carrinho. Possivelmente uma das maiores coleções do Brasil. Não. Tem uns mais loucos que eu. Mas tô num patamar bacana. Eu tenho um número bacana. Mas sempre quando é possível, eu compro, ganho e assim vai. Uma vez eu tava comentando um bombeiro da Alemanha que veio aqui para Foz do Iguaçu. E eu... Na época eu tinha uns 300 carrinhos mesmo. Falei, nossa, eu tenho 300 carrinhos. Ele falou assim, tá bom. Ele tem 5 mil carrinhos. Pensa no cara, bombeiro da Alemanha e tal. Mas esse é outro detalhe. Lá, Existe esse reconhecimento da profissão bem maior também, aqui existe muito, mas lá é bem maior. Então lá se fazem miniaturas, lá se fazem coisas que aqui nós não temos isso. Então tudo que a maioria dos carrinhos que eu tenho é tudo importado, tudo vindo de outros países, porque aqui não se tem essa cultura nem de fabricar carrinho de bombeiro, carrinho de polícia, sei lá, tudo vem importado. Mas esse é um dos meus hobbies, sim, e olha, já está virando notícia, como você bem noticiou agora. Conversei aqui na CBN, neste CBN Entrevista, com o Tenente Coronel Marcos Antônio Janck, ele que é comandante do 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui em Foz do Iguaçu. Foi um prazer recebê-lo aqui neste programa de sábado na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Eu vim aqui, lógico, a figura do comandante ele serve para isso também. Mas eu falei aqui em nome do Tenente Coronel Janck e falei em nome dos outros 196 bombeiros do 9º Grupamento de Bombeiros. Lógico, se eu fosse abrir espaço para os outros 196, a rádio só falaria disso. Então, eu deixo bem claro que eu estive aqui representando a todos os bombeiros do 9º Grupamento de Bombeiros. Porque eu sou a figura do comandante, mas todos eles têm seu valor, todos eles merecem o respeito e todos eles merecem o carinho. Mas esse carinho nós já temos por parte da população. Eu só tenho a agradecer o convite e eu, como comandante e a corporação do 9º Grupamento de Bombeiros, está sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Parabéns a você como bombeiro e também parabéns a todos os bombeiros, sejam eles brasileiros, paraguaios e argentinos. A data é nacional, mas também estendemos a comemoração a eles por esta Semana do Bombeiro, vivenciada agora até este domingo. Muito obrigado, Guilherme. CBN Entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. Vamos na sequência ao repórter CBN Rede Nacional. Um instante só e já voltamos com outras informações aqui na Rádio Que Toca Notícia. CBN Entrevista.